Solta o play, DJ. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é Cláudio, o Dragão Dourado. E continuando a nossa série aqui de playlist, uma série que eu gosto desse tema pra caramba, que são os Tokusatsu. E dessa vez vamos falar da família Henshin Heroes, ou Other Heroes, né? Que não é bem uma família, né? É o que sobrou, né? Qualquer coisa que não tem uma franquia própria é a Henshin Hero. Exatamente. Então, se ele não é Super Sentai, se ele não é Metal Hero, se ele não é Kamen Rider, se ele também não é nada gigante, então ele é Henshin Hero, o Other Hero. É o que temos. Essa playlist então abriu com uma música que vocês estão escutando aí também de fundo. É o tema do Spider-Man, Spider-Man japonês. Ou Spider-Man. Spider-Man, que tem o primeiro robô gigante de toda série de Tokusatsu, Leopardon. Sim, que é um pouco estranho, né? Uma aranha montar num leopardo. Marvel que vendeu aqueles direitos pra Toei ali, faz o que quiser com esse personagem aí no Japão, porra. E fez aquilo. É, levando em conta que, acho que esse Big Fever J, cara, é pra seus Vingadores, né? Também. Vingadores é lá, né? Digamos assim. Começou com o Capitão Japão, velho. Ok. Bom, mas então vocês estão escutando aí de fundo a Kakeru Spider-Man, né? Cantada pelo Yuki Hide, o tema do Spider-Man. Mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né? O Dragão Dourado. Exato. Próxima música que a gente vai tocar é a música chamada Yuke Tomoyo Lyomaru Yo, cantada pelo George Hama e Blue Angels. Tema do Fun Lyomaru. Ou aqui no Brasil, Lion Man. Lion Man de pelo... O laranja. Laranja, isso. É porque tem o branco, né? É, tem o Lion Man branco e tem o Lion Man laranja. A gente tá falando do laranja. Se eu não me engano, essa é a Lion Maru. Isso. Começa. Lion, Lion, Lion. Cara, eu posso comentar uma maldade? Diga. Sempre que eu vejo uma menina com aqueles cabelo grandão assim, e até desganhado, a minha cabeça toca essa música. Às vezes dá vontade de cantar. Lion Maru, Lion Maru, Siri Karate. Pra zoar mais, você pode falar que o cabelo dela é uma dádiva dos ninjas também. É. Sim mesmo. Ó, sacanagem dos ninjas, né? Putz, Guilherme. É porque o Lion Maru, pelo que eu me lembro bastante, porque é uma série velha, é uma série que passava em ambiente de ninjas, o protagonista é um ninja, que ele fazia uma transformação e se transformava num leão, um cara com roupa de leão. Cara, ele ligava um jetpack, voava assim pras nuvens, e lá se transformava num leão que lutava mais que todo mundo. Velho, foguete nas costas na época dos ninjas, cara, maluco. Não, porque essa era uma dádiva dos ninjas. Realmente, uma dádiva dos ninjas, realmente, tecnologia de ponta. Pra eles, né? E só assim que muita gente conhecia a palavra dádiva, né? Porra, toda hora todo mundo fala, é uma dádiva dos ninjas, uma dádiva dos ninjas. O povo que só viu o Lion Maru também, no Lion Man, porra. Ai, cara, mas o Lion Man é uma dádiva assim. Muita coisa aqui é bizarramente divertida. É muito legal. É que ele era um samurai meio cowboy que lutava com ninjas e outros samurais. E, cara, era muito divertido, velho. Ah, sim. Ele é antigão mesmo, né? Década 70, 80, por aí, eu acho. É, antes de começar as grandes franquias, né? Se vocês sabem. Oh, você vê lá, você consegue ver umas cordinhas ali, cara, na hora da transformação dele, pô, por exemplo? Um cordinha sempre teve, né? Sempre teve, então. É. Maldita remasterização, né? Ah, mas era legal até onde eu vi, porque eu não vi muito também do Leon Maru, né? Lion Man. Bom, mas então escutem aí a música de abertura dessa série: Yuke Tomoyo Lion Maru Yo, do George Hama e Blue Angels, a abertura do Fun Lion Maru, o Lion Man, né? Escutem aí. Lion, Lion, Lion, Lion, Lion, Lion, 海の嵐の中を空を飛び駆け降りる人若い血が燃え上がる時胸躍るロケット変身 おーライオン丸ライオン丸荒野を走れ西へ東へ自由の大地へ 行け友よ心馬車よ行け友よ ライオン丸よ の孤独の中を勇気ある変身の人聞き迫るその目の前で剣が舞いマントが踊る おーライオン丸ライオン丸明日を目指せ南へ若者の世界へ 行け友よ転ばしゃよ行け友よ ライオン丸よ A próxima série é uma série que ele tem uma pequena franquia, né? Já que teve uma continuação. É, uma continuação não vira franquia, né? No máximo um mãozinho, né? É, mais ou menos, né? Uma pequena família, vai. Estamos falando do Tomica Hero Rescue Force e a sua música de abertura, o Story, cantada pelo Camino. Então, Tomica não tem muito o que falar, né? A Tomica é uma empresa que fabrica carrinhos. Isso. E fez um tokusatsu. É claro. Por que não? É tipo a Hasbro com Transformers, tá ligado? É, deu pra ganhar um pequeno dinheirinho, deu pra fazer uma sequência, tá bom, né? É, uma sequência de 32 episódios, né? É, considerando que a primeira tinha 51, né? Então, pra ver como foi o segundo, né? Exato, cara, tipo assim, não são ruins, cara. Se você pensar bem, todos os Tokusatsu é basicamente um ruim de brinquedo. Mas... Estão falando de Henshin Heroes também, né, gente? É. A maioria dos Henshin Heroes não são feitos pela Toei. São feitos por outros estúdios que tentam ganhar um pequeno dinheiro. Certo que esse é o pai da mãe. Ainda tô aí. Tudo bem, mas é fã dos primeiros e não se encaixa em nada. Mas tem outro da Toei aqui embaixo, que tem, depois a gente comenta, né? Ok. E a preferência, eu sei que todo mundo que é fã de Tokusatsu gosta desse daí. Porque o Tomica é bem divertido. E a música dele, as músicas do Tomica são empolgantes. Então, eu acho que a galera devia dar uma chancinha pro Tomica, que ninguém vai se decepcionar aí. Esse primeiro do Rescue Force, eu gostei bastante da música, nossa. E a próxima também, que vai vir, também eu gostei pra caramba. Eu nunca tinha visto Tomica na minha vida. Eu achei legal a música, gostei da opening, dá até curiosidade de ver, embora são 51 episódios, que é muita coisa. Ah, cara, depende. É menos que Fullmetal, cara, então... tudo bem, né? Um por dia você acaba em um mês e pouquinho. Eu sei, né? Todo Tokusatsu é assim mesmo, 50 episódios por aí, né? Normal. É que o Tokusatsu vai acompanhando, né? Então... esse é o problema, né? Eu tenho que pegar um tempo, né? Não tem jeito. Então, confiram aí Story, cantada pelo Camino, a opening do Tomica Hero Rescue Force. Escutem aí. Thank you. E a próxima música é a continuação, né, do Rescue Force, é o Tomica Hero Rescue Fire, cantada pelo Jump Project. Olha aí, Jump Project. Ah, Jump Project faz muita coisa legal. Porra, de Tokusatsu, então? Puta merda, nossa, é muita coisa. Ah, velho, certo que eles também fizeram a abertura de One Punch Man, né? Claro, claro. Só coisa da hora, velho, só coisa da hora. E é, mano, Tomica Hero é a mesma, é, vamos lá, é a linha de carrinhos de bombeiro, velho. É Rescue Fire, né? Porra, vai ser o quê, então? Ai, cara. Mas vamos lá. É divertido igual que nem, cara. É a mesma produção. É, tipo assim, esperem efeitos não tão bons quanto os do Super Sentai e coisas do gênero, tá? Super Sentai, Kamen Rider, os efeitos são piores porque a produção é um pouco mais baixa. O Tommy, cara, o Fire, ele, tipo assim, ele continua divertido, cara. Então é a mesma fórmula, mas é divertido igual que nem. E a música é bem mais empolgante que a story também, né, cara? Que música legal também. Porra. E eu aposto que você também não conhecia, né? Não vi, eu não vi o primeiro Tomica, o Rescue Force, e com certeza eu também não vi o segundo, o Rescue Fire. Ai, cara, é muito divertido, cara. Eu acho que você devia dar uma chance daí. É que Henshin Heroes não é a minha família favorita de Tokusatsu, né? Mas não é de ninguém, né? Vamos e comemos. Eu sei, cara, eu sei. Você não teria mais um monte, cara, porra, de Henshin Heroes aí. É, e até que tem uma quantidade razoável, cara. O problema é que é o parte. E eu tô falando só dos japoneses, cara. Porque se você for contar lado da China, Coreia e... Tailândia, né? E por aí. Puta, Tailândia. Cara, se afaste de Sport Rangers, cara. Um conselho que eu te dou. Que beleza. Eu tô com o Satsu da Kalunga. Ok, não vou ver, cara. Eu não digo nada, não digo nada. Então, se confiram aí, Rescue Fire da Jump para o gente. A música de abertura do Tomica Hero Rescue Fire. Escutem aí. Rescue fire! 急げ！ próximo Tokusatsu, né, o próximo Henshin Hero, é um Henshin Hero antigo, meu Deus do céu, de 1977, do Shotaro Ishinomori. Shotaro Ishinomori foi só o que criou as franquias Super Sentai e Kamen Rider, né? Primeiro Kamen Rider, primeiro Super Sentai, Mangaka, criou um monte de outras obras também. Aí, pô, vamos lá. Hibiki foi um projeto que eles tentaram adaptar pra Kamen Rider, né? Depois que ele morreu, né? Pegaram os projetos dele. É. Bom, mas aqui é que a gente tá falando é do Kaiketsu Zubato. Kaiketsu Zubato Z. Z ainda? Caramba. É basicamente um detetive pistoleiro que vai resolvendo crimes. Maravilha. Cara, o Ishinomori tinha umas imaginações muito legais. E é bem divertido. Ele tem muita sacada que o cara é piloto, ele atira e, tipo, é meio faroeste dentro da cidade, saca? Esse é o cara que tem um capacete em forma de Z? Isso! É, né? Só olha a época. Lembrei da imagem. Ele tem um Z na testa, cara. Uma letra Z gigante no meio da testa ali. Ah, é. Mas Kaiketsu, ele é legal, ele, cara. Ele é dos clássicos do Ishinomori. O Ishinomori escreve muito bem, entendeu? Vamos lá. O Ishinomori, ele foi tutoriado, você sabe por quem, né? Por quem? Osamu Tezuka. Ah, é mangaka, né? Então é. Então, o Ishinomori começou com mangaka e depois ajudou nos Tokusatsu e criou. Cara, ele criou muitos. Criou Kikaider, criou Kaiketsu, Zubatsu, Inazuma Man, foda-se Kamen Rider. Muita coisa da Toei ali. Sim, sim, muita coisa. Ah, tanto que tem um filme do Kamen Rider, eu acho que Kamen Rider Force, que aparece o Inazuma Man e aparece o Kaiketsu Zubatsu. Kikaider. Kikaider. Cara, aparece um monte de gente, muita coisa, cara. E um dos clássicos do Ishinomori é o Zubatsu Z. Tipo assim, quem quer falar que gosta de tokusatsu antigos, uma das pérolas é você assistir Kaiketsu Zubatsu. Ele é anos 70 e você vai ter que levar bastante coisa, mas, tipo, tirando a roupa da viola e a viola ainda tocando. A viola guardando um capacete, velho. Que coisa, hein? Entendeu? Que maravilha. E coisas nesse nível, mas, cara, vale a pena. Se eu der um espacinho, você vai gostar, cara. Sinceramente. Bom, então confiram aí Jigoku no Zubato, do Ishiro Mizuki, a música de abertura do Kaiketsu Zubato Z. Escutem aí. Zubato Sanjo Zubato Kaiketsu Zubato Sanjo Zubato Kaiketsu Jigoku ga mieta ano hi kara Ore no karada o fuku kaze wa Fukushu no kaze Atsui kaze Ote, ote Oizumete Zubato Sanjo Zubato Kaiketsu Tomoyo, Tomoyo, Tomoyo Tomoyo mite kure unaru muchi Ore wa Kaiketsu Zubato San Jigoku ga mieta ano hi kara Ore no kokoro ni moeru hi wa Akai hi, aoi hi Urami no hi Moete, moete Moe anari Zubato sanjo Zubato kaiketsu Tomoyo, tomoyo, tomoyo Tomoyo mieru ka kono hibana Ore wa kaiketsu Zubato sa Zubato sanjo Zubato kaiketsu Zubato sanjo Zubato kaiketsu Jigoku ga mieta ano hi kara Ore no hiku uta utau uta Ikari no melody Shigoku bu し吠えて吠えて吠え抜いてスバッと参上スバッと解決友よ友よ友よ友よ聞いたか勝利歌俺は解決ズバッとさ próximo Henshin Hero é um Henshin Hero que eu nunca tinha ouvido falar, confesso. Esse pra mim é desconhecido. É o Shousenshin Grand Sager. Então, Grand Sager, ele é um tokusatsu que ele é da Toho, a segunda tentativa depois do Cyber Cops. Né? Por isso que eu não conheço. Ah, é. Que foi de 2003. Caramba, 2003. Cancelaram o Cyber Cops depois de décadas, deram fazer um outro. Exato, a Toho demorou pra caramba pra fazer. E tipo, é um negócio que tem tribos de guerreiros e cada guerreiro tem sua transformação. E, cara, é muito legal. É bem maneiro. E são 12 guerreiros. São 3 de cada, tipo, 3 de fogo, 3 de vento, 3 de terra, 3 de água. E cada um tem uma habilidade voltada com o elemento. E, cara, é uma loucura muito legal. Gente, eu não conheço nada desse tokusatsu. E, cara, é outro que, se tiver um tempinho, dá uma chance. Outra coisa que ele lembra bastante, Cavaleiros do Zodíaco. Olha aí, 12 heróis, né? É, 12 heróis e cada herói representa um signo. Porra, olha a cópia. Pera aí, se ele tá copiando Cavaleiros, já tem alguma coisa errada, cara, nessa história toda. Ah, bom, ele só pegou a parte boa, que são os signos, né? Ah, tudo bem, pelo menos essa é a parte boa, vai. E os elementos, cara, que tipo, na horóscopo mesmo, eles relacionam os signos com os elementos, né? Ah, que é tá. Tem o signo de fogo, o signo de água, o signo de vento, e por aí vai. Muito legal, cara. Eu acho que a galerinha devia dar uma chance pra Grand Sager. Não vou dizer sensacional, né, porque os efeitos são Toho e a gente conhece os efeitos da Toho, né? Oh, Cybercops manda abraço. É que nem Cybercops, cara, os efeitos são podres e a história é muito maneira, eles compensam muito na história. Bom, mas então Life Goes On da Uya Asaoka, a opening, né, do Shouseishin Grand Sager, tá? Escutem aí. Trying próximo tokusatsu, que é um tokusatsu, se você ver todas as características, pra mim é um tokusatsu mesmo, realmente. Ele tem efeitos especiais, é. Então. Sim, ele é um tokusatsu, tanto que o Zider, ele tava no episódio de tokusatsus que nos marcaram, falando direto de Pretty Guardian Sailor Moon. Sim, os live action do Sailor Moon. Eu vi pouco, mas eu achei até legal, vai, achei bom. Sim. E eu vi a opinião do povo, eles falam assim que ele é bem assim, segue na linha do mangá, né? Que ele é um pouco mais denso, alguns momentos, um pouco mais sério, segue algumas coisas, que o anime já é um pouco mais enrolado. É que o anime tem que ter mais tempo, né, filho? Às vezes não acompanha o mangá e tal. Dependendo, tem que ser mais leve. É, esse Sailor Moon parece um pouco mais pesado em alguns momentos. E tem um monte de atriz, assim, que algumas eu conheço. Quer dizer, não conheço todas, conheço algumas só. É, e digo assim, a gente às vezes para assim, vamos ver que temos uma constelação bela de se admirar, né? Esse... Porra, tem aqui que o Kitagawa ali, a Sailor Marte, porra, eu gosto dela, pra ter uma ideia. Ah, bela de uma atriz, né? E faz dorama pra caramba, né? Também, também, já vi ela alguns doramas, porra. Teve alguém que já me, vamos lá, teve um, alguém que já me cantou no Orkut com o perfil da Keiko Kitagawa. Olha aí. O fake. Olha aí, caramba. Pelo menos você é mulher, né? Então tá bom, né? Eu espero que seja, eu nunca fui muito além, né? Você vai que é um gordo pelado do outro lado da linha do computador, não sei. É, né? Então... E sempre acontece isso de vez em quando, né? Não é agradável, não. É, nunca é, mas eu nunca dei muita corda também, zoava um pouco. Que beleza, que beleza. Bom, então, Kirari Sailor Dream, cantado pela Sae. A música de abertura, né, do live action do Sailor Moon. Cara, e digo assim, a música é muito Sailor Moon, cara. É muito legal. É, foi legal. Gostei bastante. Ah, quem gostava do anime vai gostar dessa música. Pois é, tenho certeza. Bom, escutem aí. Ele, próximo Henshin Hero é um bem conhecido do povo brasileiro. Quem nunca? E é bom, e é legal. É bom, vai. Patrine, Patrine. É bom se você entende aquele propósito de tirar sarro, né? É óbvio, é. Você não precisa levar a sério Patrine. Patrine é um dos primeiros estilos de Mahou Shoujo que tem por aí, cara. Em live action, né? Em live action, é, também. Na verdade, se você olhar, isso aí é o quê? Bem antes de Sailor Moon também, se você pensar, viu? Porque a gente conheceu na mesma época, né? Tava vindo Sailor Moon, parceiro Patrine. É, se você pensar, eu acho que é influência, na verdade, viu? E, cara, Patrine não tem muito o que falar. Patrine é a menina que se transforma numa guerreira que luta contra o humano. E o vilão se disfarça de mulher. É muita loucura, cara. É muita loucura num tokusatsu só. E a parte de dublagem ainda, porra, até legal aqui no Brasil. Mano, é, a dublagem é sensacional. Patrine, a pequena Patrine, o diabo do inferno, parece enchendo o saco. Não, olha o nome desse vilão. O vilão da série, o diabo do inferno. Diabo do inferno. É, isso mesmo. Tipo assim, tem diabo do outro lugar, não conheço. Então o nome dele é um pleonasmo, né? É raro o RG, né? Tipo assim, local de nascimento e nome, né? Colocado todo no mesmo lugar. Eu acho que eu só consigo ver o Patrine em português, por causa da lembrança, de memória. Lembrando que Patrine também fez um especial no filme do Kamen Rider Wizard, né? Nossa, fez? Caramba! Fez! E esse filme é muito engraçado, velho. Principalmente quando você descobre quem é a Patrine, porque, tipo assim, no filme tem uma máquina que gera sonhos, né? Uhum. Leva as crianças pro mundo de sonhos. Pra ela treinar os poderes dela, por exemplo. E uma das pessoas nesse mundo se torna uma Patrine. Olha aí, cara. Aí o Wizard entra na máquina pra tentar salvar. Cara, é uma surpresa tão divertida. Eu nem fui estragar ela aqui. Quem é a Patrine no mundo real? Nossa. Caramba. Ou seja, você assistiu a série, né? Ah, infelizmente, um pouco. Então, a série é muito chata, cara. Mas esse filme, eu acho que vale a pena você assistir. Beleza. Porque essa parte é muito engraçada. Caramba, caramba. A revelação de quem que era a Patrine é muito engraçado. Porque não pode ser a atriz original do Patrine, né? Pelo amor de Deus, convenhamos, né? Não, porque ela já está numa idade que... Não... Porra, a série é de 1990, cara. Porra, o Wizard passou em 2000 e ter lá, 2000. Tanto. Essa bom, década. Certo que a Nefer tá legal até hoje, né? Olha aí, que beleza, hein? Que bonito. Que bom. Que a Nefer apareceu no Kyoryuger, né? Ela no Kyoryuger tá legal. Ok. Ela é a mãe do verde. Mas é, então, escutem aí, Junana no Koro, da Sayuri Saito, a música de abertura da Patrine. Escutem aí. まだ眠ったままの街を抜けてシャツを揺らし銀のペダルこいだハイスクールの空気場へ来たのアルバムのページもそっと開くように朝の光と影が Próximo Henshin Hero é um Henshin Hero que eu acho até legal, mas a história é estranha, mas é legal, tem algumas coisas boas, né? É o Machine Man. O Machine Man é um clássico, velho. É um clássico. Você olha a história, você fala, como assim, cara? Mas tem umas coisas maneiras. Ele é basicamente Superman japonês, velho. Não, é o cara que tá fazendo o seu doutorado, ele vem na Terra pra fazer tudo, dos seres humanos. E salvá-los, né? E salvá-los nos tempos livres também. Ah, cara, eu já contei essa história, né? Que eu tinha um testador de rede num serviço que era igualzinho o transformador do Machine Man. Pegava ali, depois vinha o carro em cima, aquela capinha transparente. Uhum. É, cara, ele roubou a cortina do banheiro, pôs a capa. Só que a armadura dele era bem legal, velho. Eu achava muito maneiro. Porra, eu gostava daquela máscara que você via a boca dele. Sim. Ah, o peito, ele é todo mais metal e tal. Eu gostava do carrinho, ele virando um carro. O carro que virava um jato, velho, era muito louco. Também. Olha que loucura. E ele tinha aquela espadinha laser depois. Exato. Ele só não é Metal Hero porque a Toei não quer, né? É, então, é que é do Shotaro Ishinomori, da Toei, poderia até virar a pena. Tem tanta coisa interessante aqui, passou no Brasil, sim. É lembrado com carinho. Tem aquela assistente à bola de beisebol, Ball Boy, cara, que é curioso, tem aquela bola falante, cara. Se eu não me engano, era a Machiko Soga que fazia o Ball Boy, não era? Vamos ver aqui, Ball Boy, Machiko Soga. É, Machiko Soga, ela mesmo. Ah, nossa eterna Rita Repulsa. Princesa Bandora. Exatamente, é que faz a voz, né? Então dá a bolinha de beijo. Ai, cara, Machine Man é sempre boa lembrança, cara. Ele nunca destruiu quando o inimigo era homem, é pessoa. Ele convertia a pessoa. Ele só destruiu os androides. Só que eu não vi o final, eu não sei o que aconteceu no final, não me lembro. Então, eu não sei se ele terminou a tese dele, voltou pro planeta dele. Ele voltou pra defender o mestrado. No doutorado, peraí. É mais alto ainda. A banca tentou destruir a Terra e ele teve que salvar. Não, eu já falei, no tempo livre dele, cara. Como se um cara de doutorado tivesse tempo livre pra defender a Terra. Pô. Essa é a fantasia, né, Dudu? Que beleza. O sonho de todo estudante de doutorado, pô. A minha tese tá difícil, vou defender a Terra enquanto isso. Ok. Então, Seiyun Kamen Machine Man, cantada por Mojo, a música de abertura do Machine Man, tá? Escutem aí. Machine Man, hitari ni notte, Machine Dolphin.マンとマシンが一つになって胸に輝く M マーク赤い太陽を仮面に燃えてすっと立った星雲仮面心に星を持つ男強く優しい星雲仮面あれはあれはあれは僕らのマシンマンマシンマンって稲妻吠えてドルフィンジェットは空かけるサーチライトのきらめく光メカが弾けて M マーク熱い獅子王が心に踊りすっと立った星雲仮面炎の愛を持つ男強く優しい星雲仮面あれはあれはあれは僕らのマシンマンマシンマン赤い太陽を仮面に燃えてすっと立った星雲仮面 心に星を持つ男、強く優しい青雲仮面、あれはあれはあれは僕らのマシンマン、あれはあれはあれは僕らのマシンマン、マシンマン。 O próximo Henshin Hero é um dos últimos que passou aqui na TV brasileira, se eu não me engano. Eu acho que foi o último, porque eu não lembro de nada depois dele. Porque eu confesso que eu não vi, por causa que a data estava ocupada, então eu nem sabia que tinha passado quando passou. Nessa época eu tava namorando e minha namorada gravava pra mim assistindo sábado. Ei, maravilha. Estamos falando do Ryukendo, passou na Rede TV aqui no Brasil. Madan Senki Ryukendo, que acho que aqui é Crônicas Mágicas Ryukendo. As Crônicas Mágicas de Ryukendo. É isso mesmo. Olha só, eu não sou tão merda assim, cara. Primeira produção da Takara Tomy com a Wave Inc. Meu Deus do céu. E, cara, vamos lá, ele é bem legal. Ele tinha muito, tipo assim, o vilão deixar um item que vira uma chave mágica que ele vai usar no futuro, saca? E todo vilão, ele é gerado de uma chave mágica que o clã maligno lá fazia pra tentar dominar a terra por uma cidadezinha do interior. Isso. E aí, chegou um estranho lá que começou a morar lá pra defender a cidade. Que é bem isso, né? Já tinha um Madan, um cara que... Um guerreiro Madan, né? Como eles chamam lá na série, defendendo, e chega outro, né? Aí começa eles destruir os monstros pra pegar essas chaves e converter pro lado bem a chave, e aí cada chave virava um novo poder. Tá bem legal isso. Tinha vários tipos de monstros que, tipo assim, eles não destruíam a chave. Teve um monstro que eles... A chave era o que fazia o monstro regenerar, tá ligado? Então você tinha que roubar a chave antes de destruir o monstro. Foi um negócio muito louco fazer isso. E, cara, velho, Ryukendo é muito divertido. Os personagens são bem carismáticos e a dublagem ficou ótima. Ótima mesmo. Acho que, se eu não me engano, é o Wendell Bezerra que faz o Ryukendo, que é o personagem principal. Wendell Bezerra. Olha aí, Wendell Bezerra. E, cara, a dublagem tá bem certinha. Tá muito legal. Então eu recomendo, sabe, é divertida. Não é aquela maravilha de roteiro, não é um Shinkenger da vida, saca? Mas é bem divertido. Eu confesso que eu gostaria de ser criança lá nessa época de 2008, 2009, pra poder ver na TV Kids aí, se tinha Pokémon, se tinha Ryukendo. Ia ser legal. Eu sabia que você chegou a passar na Rede TV, né? Então, passou na Rede TV, isso que eu falei. Passou lá e se via junto com Pokémon ali na TV Kids. Ah, eles passavam junto, eu não sabia porque minha namorada que gravava pra mim, então só gravava o Ryukendo, não gravava o resto. Dava pra ver depois o Fullmetal, se tivesse. O Hunter, se tivesse também. Ih, caramba. Uma época boa, deveria ser bom. Em mim, eu já tava ocupado pra caramba. É, só, se você tivesse uma namorada que gravasse pra você, né? Primeiro, você precisa ter uma namorada, depois que ela gravasse. Grava meus animes e meus tokusatsu aí, por favor. Tá bom. Vai merda, né? Pior que ela também gostava, no meu caso. É, maravilha. Que é. Ela assistia comigo. Ai. Pior que eu apresentei tokusatsu pra ela. Ela adorou. Caramba, seu canalha. Pô, foi com ela que eu assisti Magic Danger 6 vezes, cara. É. 3 vezes só com ela, porque ela queria rever. Ai, que bom. Que coisa. Enfim, né? Madan Senki Ryukendo do Hiroshi Kitadani, a música de abertura do Ryukendo, tá? Escutem aí. Say 積んだ心で一人じゃないさ愛すべき仲間と共に Go! Go! よくしゃらに走れよ Go! Go! つい自分になれ変して足 fechar esta playlist, vamos tocar um clássico aqui, né, de Henshin Heroes, que eu cometi uma gafe uma vez numa playlist de Metal Heroes, cara. Eu chamei ele de Metal Heroes. Eu acho que não foi você, então... Dragão, que me corrigiu, cara. Exatamente, fui eu que te corrigi. Porra, eu falei, porra, é verdade, cara, que merda. Estamos falando do Cybercops. Os policiais do futuro. Pra começar, Henshin Hero, ele não é da Toei, é da Toho. Já é isso, cara, acabou, acho. No fim das contas é isso. É, mas e você vê, cara, tipo assim, quando a galera não manjava muito disso e elas inventavam assim os nomes, mas não sabiam o que eram famílias, que eram franquias, a galera classificava mó da caralha, né? Tinha alguns sites de Tokusatsu que classificavam Cybercops como Metal Hero. Pois é, né? Então, eu esclareço isso na minha matéria, na minha primeira matéria de Tokusatsu que tá no Omega Station, olha só. Que bonito, esses posers que acho que manjam. Aí fica falando. É, cara, internet em 98 tinha muito disso, velho. Oh. 98 tem quase 20 anos isso. Pois é, Cybercops que passou aqui no Brasil, o pessoal lembra com carinho, apesar de ele ter uns efeitos mega toscos. Ah, a gente assistiu isso na década de 90. É, então... A gente era criança, né, Cê? Porra, eu gostava da história, eu até gostava dos efeitos, aí quando você vai rever, pera aí. Eu gostava daquela maletinha cheia de armas, a transformação de todo mundo. Vamos lá, quem é toco fã das antigas, quando saiu telefone de cartão, brincou de sair melhor. Arma. Ia lá, botava o cartão, digitava alguns números e esperava aparecer as armas. Ah. Antes de ligar uma pessoa, tipo, você colocava o cartão Cyber Arma 003. Exatamente. A logística daquela época devia funcionar, que era uma maravilha, viu? Porra, velho. O povo tava aquela maleta cheia de arma e ela viajava, não sei como, pelo monte de túnel aí. Ah, maleta com rodinhas lá, né? Não, ela tava flutuando no espaço. Você olha o efeito, é, então. Ela tava flutuando. Se você pensar que isso daí pode ser magnetismo, o negócio... A maleta é de metal, se você reparar... Nossa, não é tão ruim assim. É, eu sei, cara. Mas, ó, tinha um monte de personagem legal. O Júpiter, todo mundo adorava o Júpiter. Tinha o Marte, que o povo, assim, tava, porra, mó porradeiro, cara, mó invocado. O Saturno, com os seus radares. Porra, legal. E o Mercúrio, que tava ali também. O legal do Saturno, ele era o Chad Griffin, né, cara? É, então. Ele vivia tentando pegar as menininhas da cantadinha. Ele só não tinha o pentinho faca, né? É verdade, ele era desse estilo mesmo. O legal do Cybercops, o roteiro dele é bem construído, muito legal. É uma pena que ele foi cancelado pela Toho, né? É, e a pena que eles tiveram um baixo orçamento pra fazer, porque ia ter muita mais coisa legal pelo que tava dando. Também. Previsto. Foi tentado gravar em Betamax também, não ajudou em nada, né? Betamax morreu. Exato, né? Aí não ajuda também, né? Porra, Toho, caramba. Ah, Toho, né? Tomando decisões erradas há muito tempo, né? Eu só queria que aquela garota também virasse uma das heroínas. Tomoko, velho. É... Era pra ela virar a Sailor Venus, né? Sailor não, Venus. É, Cyber Venus, perdão. Cyber Venus. É, a gente falou de Sailor Moon, confundia. Eu sei. Seria legal, porra. Eu gosto dela. Ela tem uma bandinha, fica cantando também. Era legal no, naquela série. Ah, não procure no YouTube a reunião da equipe do Cybercops, cara. Vocês vão se decepcionar um pouco. Tem negro lá que apodreceu. Você quer o quê? Olha quando aconteceu essa série lá pra 88, 89. Tem gente que apodrece mesmo, cara. Tem jeito. É a vida, é a vida. Não digo nada. Pô, vamos terminar essa playlist aqui, né? De Henshin Heroes. Terminando essa família aqui. Quem sabe numa próxima playlist a gente fala de mais famílias. Ainda tem que falar ainda da família Ultra. Quem sabe do Kyodai Hero, se tiver alguma coisa. Ah, Kyodai Hero tem bastante coisa. Garo também, se for necessário. É, acho que mais que Garo não é uma playlist ainda, não. Ainda não, né? Então, é complicado, é complicado. Mas é isso. Valeu, Dragão Dourado, por me ajudar a participar aqui dessa playlist aqui de Henshin Heroes. Mas faça o seu jabá, então. Então, quem quiser me ouvir falando mais, até de Tokusatsu, de outras coisas, procura lá no omegastation.com.br. Tem o Omega Cash, o nosso podcast, onde você já participou várias vezes e ainda participará muito mais. Olha, com certeza. Então, um Omega abraço, até a próxima. Então, confiram aí a Roll to Tomorrow Cyber Heart, cantada por Hiroshi Nishikawa, a música de abertura do Cybercops. Valeu, muito obrigado e escutem aí. E tchau. Tá tudo bem.